todos. Nós vamos começar uns 3 minutos antes aí para ganhar tempo. Seu Urso. Ah, Galo. Firme? E aí, menino? Tudo bem? Tudo certo. Luciano, depois você explica um pouco para nós da agricultura sobre essa. Sim, sim. Daí o Crestani está aí também. Né? Viu? Vamos lá. Bom, gente, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Eu estou aqui acompanhado do vice-prefeito, que vocês conhecem, que vocês viram nascer, né? Que vocês ajudaram a embalar ele. Ah, mas é velhinho já, ninguém embalou ele, né? Estou acompanhado da primeira-dama, estou acompanhado da dona Lúcia aqui, estou acompanhado dos secretários, de alguns secretários de governo. Às 7 horas começa, às 8h30 termina. Tá certo? O que, que nós vamos fazer? O prefeito aqui não veio falar de eleição, o prefeito aqui não veio falar do que ele já fez, o prefeito não veio dizer o que, que ele vai fazer, o prefeito veio aqui ouvir vocês. Tá? Mas ouvir para quê? Quem faz as leis orçamentárias, vocês já ouviram, eu vou falar 15, 18, 20 minutos no máximo. Vou dar uma noção do que é a reunião e depois quero ouvir vocês. Né? Então, aqui não vim fazer resumo, como é que foi na urna tal, se o gringo foi votado, se o padre foi votado, se... Não. Isso aqui é uma reunião de trabalho para tratar da projeção daqui para frente. O que foi feito, foi feito. O que não foi feito, por que, que não foi feito? O que, que é orçamento? Tanto fala um prefeito que Chapecó é uma cidade rica, vocês vão ver. O orçamento da Aurora, por exemplo, é 12 anos o orçamento do município de Chapecó. Um ano da Aurora, 12 anos da prefeitura de Chapecó. Um ano da Aurora, 3 prefeitos de Chapecó. Chapecó tem 180 médicos que ganham mais que o prefeito, por exemplo. Esse é o Chapecó, eu sou apenas o gerente do Chapecó, que estou com muita alegria, porque queria muito ser gerente, que tinha o meu voto e vocês ajudaram com que a gente chegasse lá. O Ouvindo o Bairro, só para antes de começar a passar o slide, para nós começar bem certinho às 7 horas, o Ouvindo o Bairro do ano passado, ele foi em todas as comunidades e elegeu delegados, em todas, 20 do interior e 50 da cidade. 70 reuniões eu estive no horário certo e terminando no horário certo. Pode ter faltado um ou outro, mas o prefeito não faltou em nenhuma. Em todas o prefeito teve. Mas isso eu nunca vi falar disso, prefeito. Pois é, eu poderia fazer, para fazer essas leis aí, eu poderia pegar o Nemésio, que tem uma experiência, né? Pegar o financeiro que está aqui, que é o nosso Geralcio Ampolini, que é o secretário de finanças, me recolher, ligar o ar-condicionado, fazer um chimarrão, botar as pernas para cima e fazer a lei. Ninguém impede que eu faça assim. A diferença é que eu não quero fazer assim, eu quero ouvir as comunidades para aquele pouquinho que tem, que a comunidade me ajude a dizer aonde que vai colocar. Essa é a diferença. Mas eu não quero me comparar aqui. Esse é o jeito que eu me sinto bem como prefeito. E agora que vocês me deram esse mandato, agora nós vamos até dezembro de 2020 desse jeito. Barbaridade, mas todo ano tu vai vir aqui encher o saco. Todo ano. Eu registro a presença do vereador Cleito Fossá, que está aqui conosco. Os vereadores, via de regra, sempre nos acompanham. Eles são convidados a vir. São cidadãos que ficam aqui ouvindo, né? Nós vemos aqui ouvir a comunidade. O Cleito, por exemplo, ele mora no Santo Antônio, se ele não se mudou. O dia que o prefeito for ouvir a região de Santo Antônio, o Cleito Fossá vai falar em nome cidadão do Santo Antônio. Depois vou explicar a diferença desse processo acontecer. Então, o Cleito Fossá está aqui, mas ele sabe que ele vai ouvir, assim como o prefeito. Ele não vai falar. Por quê? Porque ele mora no Santo Antônio. O dia que ele for lá no Santo Antônio, daí eu vou mostrar para vocês a diferença entre o poder legislativo e o poder executivo. Por que, que eu estou fazendo isso agora? E quando que isso vai parar lá neles, na Câmara de Vereadores, eles podem fazer tudo o que eu estou fazendo, eles podem fazer de novo, não tem nenhum problema, porque quem vota é os vereadores. Vou explicar, vamos lá então. 7 horas, muito obrigado pela presença de todos, 19 horas nós começamos impreterivelmente às 20h30, vencida ou não vencida a etapa, termina a reunião. Por que que termina a reunião? Porque vocês sabem que em reunião do Buligom vocês começam num horário e terminam num horário. Senão depois vocês não acreditam mais em mim, vocês não vêm nas reuniões e eu fico sozinho aqui falando. Então, desde que eu era professor, tem essa regra. Vamos começar e vamos terminar no horário. Se não venceu a etapa, vamos fazer outra reunião. Mas hoje vai terminar às 20h30. Está bem? Combinado? Tocamos-lhe o ferro. O que é? Eu só volto para me dizer quais as comunidades que estão aqui. As comunidades que estão aqui, Colônia Sela, Colônia Bacia, Sede Figueira, Batistela, Sarapião, Torme, Trevo, Arvoredo, Pinheiro, Sede Querência e Acarraro. Tá? São essas comunidades que nós vamos tratar do que nós vamos fazer. Vamos lá. O que é a gestão democrática? Eu falei um pouco para vocês aqui. Vou usar 18 minutos, 20 minutos. Tá bem? Gestão democrática é você ter que pensar a cidade e o teu município de forma democrática. Eu poderia ficar lá dentro do meu gabinete, ouvindo os meus assessores e fazendo a lei. Prefiro não fazê-lo. Prefiro ir ouvir vocês, porque eu quero mostrar para vocês quanto que nós temos para investir, como é que acontece o investimento, e aí vocês me ajudam a dizer, prefeito, diante disso, vamos fazer isso aqui. Vamos eleger a prioridade, por isso que eu estou aqui para ouvi-los. Né? Orçamento público. Esse ano, nós temos uma diferença. Porque quando se trata de orçamento público, são 3 leis. Eu vou tentar explicar bem como uma... Talvez um pai explicando para um filho, um filho explicando para um pai, enfim. Nós temos, quando se trata de orçamento público, tem 3 leis. Uma que tu só faz uma vez, que é esse PPA aí, ele vale para 4 anos. O PPA ele tem que dizer todas as políticas que tu pretende fazer dentro dos 4 anos. Depois tem a LDO, que é uma por ano, que ela diz quais são os projetos que estão no PPA que vão ser aplicados naquele ano. Por isso ela diz lei de diretrizes orçamentárias. O que é dirigir? Diretriz, dar, né? Dirige. Então ela tira lá do PPA, o PPA para 4 anos, né? O PPA para 4 anos, que abrange o 2º, 3º e 4º ano do governante. Então, o PPA nosso, que nós vamos aprovar esse ano, ele vai valer até 2021, né, até o próximo prefeito ou prefeita. Né. O ciclo orçamentário é esse, então, que eu expliquei. O plano plurianual é 4 anos, nós vamos fazer ele ouvindo as comunidades esse ano, e só vamos fazer de novo em 2021. Lei de diretrizes orçamentárias. A diretriz orçamentária ela é aprovada no primeiro semestre de cada ano e ela diz o que está lá no PPA que vai ser aplicado esse ano. Então, todo ano tem ali uma de diretriz orçamentária. Ela dirige o dinheiro. E depois a lei orçamentária, que na minha visão é a mais importante, é a que é uma vez por ano e ela te diz o que é que tu vai fazer e quanto é que tu vai gastar, porque ela bota o dinheiro, ela bota o valor. Né? Então, está aqui, ó, isso aqui que eu queria explicar, ó, por que eu falo do Poder Legislativo? Porque nós vamos fazer a lei, nós estamos nessa fase aqui, né? Nós vamos fazer o PPA, a LDO e a LOA, ouvindo as comunidades. Depois nós vamos mandar para a Câmara de Vereadores, que terá o prazo para debater. A hora que chegar lá, essa lei que nós estamos construindo todos juntos aqui, a hora que ela chegar lá na Câmara, a Câmara pode fazer o que eu estou fazendo aqui. Ela pode fazer uma audiência pública, ela pode fazer uma, ela pode fazer 10, ela pode fazer meia, ela pode não fazer também. Né? Ela pode fazer uma nova discussão. O que que, eu digo e repito, o que que o prefeito tem que fazer? O prefeito tem que fazer o projeto e mandar para a Câmara. E é isso que nós estamos fazendo. Eu, antes de fazer, eu quero ouvir vocês. E depois de ouvir, vou obedecer o que vocês me disseram. Depois ela vai para a Câmara, e a Câmara, nesses prazos aqui, pode fazer novas audiências públicas, e até é recomendável que faça. Né? Vamos lá? Eu gosto de fazer essa relação, orçamento, porque isso aqui traz para a vida da gente. Né? Eu sou um cidadão comum, sou muito bem casado, sou pai de 3 filhos, estou feliz na vida. Me filiei a um partido político, me candidatei e virei prefeito. O que, que eu sou de diferente de ti, Xisto? Nada. Se tu tivesse feito o que eu fiz, tu seria. Se eu tivesse comprado um ar de terra na Colônia Sela, tivesse comprado o búfalo, tivesse criado o búfalo, eu seria o que o Xisto era. É uma questão de vontades. Eu estou onde eu quero estar, mas qualquer um poderia estar no meu lugar. Não é verdade? Então, eu não sou o dono da verdade, eu sou o gerente. Por que, que você trata lá com o gerente do Banco do Brasil? Por que aquele lá é o gerente do Banco do Brasil? Por que, que o senhor não é gerente do Banco do Brasil? Porque o senhor não quis ser gerente do Banco do Brasil. Porque no mundo que a gente vive, o que a gente quer, a gente consegue. Só tu. A prova disso é que eu sou prefeito. E isso é uma prova. Ou seja, se eu sou prefeito, qualquer pessoa pode ser prefeito. Eu não tenho diferença de ninguém. Antes eu não podia falar isso, porque eu poderia ser indelicado para quem fosse prefeito, mas hoje eu posso. De 2 de outubro para cá, qualquer pessoa pode ser prefeito, é só fazer o que eu fiz, ponto final. Bom, se qualquer um pode ser prefeito, então o que, que é que eu gerencio? Eu gerencio a prefeitura como se estivesse gerenciando a minha casa, gente. Como é que você faz o orçamento na tua casa? É isso aqui, ó. O que, que é o orçamento da tua família? É o mesmo orçamento da prefeitura. Não tem diferença nenhuma. Quando começa o ano, por exemplo, você tem lá consulta médica, remédios e saúde. Ah, alguma coisa a prefeitura consegue fazer, a outra coisa a prefeitura não conseguiu, eu vou ter que comprar um óculos, eu vou ter que pagar uma ressonância, porque a prefeitura me deu 60 dias para fazer a ressonância. Então está lá. Né? Mas daí, é só a saúde? Não. Como é que nós que temos filhos aí, nós temos que comprar as roupinhas, calçadas, crianças que crescem, que é uma loucura, um tênis tu compra num mês, no outro já não serve. Você tem o aluguel, o condomínio, a água, o caso, o telefone, o IPTU. Você tem a viagem que também tu quer visitar. Aí a família Favareto vai fazer, ó, já fizeram uma bonita aqui, agora vão fazer uma lá no Paraná. Tem que ir lá. Viagem, passeio, festa, cinema, jogo. Como é que eu vou assistir o jogo da Chapecoense? 180 pila, vou gastar uns pila, quero ver o jogo. Outros, internet, cartão, presentes, veterinário, por exemplo, ah, o meu cachorrinho, coitadinho, o bichinho, não vou deixar morrer, vou gastar 100 pila. Está lá. Não é isso? Eu estou inventando. Cuidados pessoais, cabelo, pele, pés e mulher, isso aqui só serve para os homens, né? As mulheres quase nem fazem isso. Né? Transporte, combustível, manutenção, seguro, taxa, táxi, educação, mensalidade, material escolar, uniforme, alimentação, supermercado, feira, açougue, padaria, lanche, restaurante. Ah, hoje eu vou comer no restaurante, abri o restaurante ali no Trevo, vou ali. Vai gastar uns troquinhos, de onde é que sai? Do teu orçamento, da família. Isso aqui, gente, é o que o prefeito tem. Só que o prefeito tem tudo isso aqui. Isso aqui não sou eu, porque eu não gosto muito de gravata, vamos tirar essa foto. Mas o prefeito, todo dia de manhã, e o vice-prefeito sabe, é isso aqui que eu tenho na cabeça. Hoje, por exemplo, qual é o que, que pegou hoje? Hoje pegou que o aeroporto fechou por causa da neblina. Pegue meu telefone aqui e vê quantas ligações tem de gente. Prefeito, tem que comprar o ISL, tem que comprar não sei o quê. Sabe quanto é que custa o aparelhinho esse? Só tem em Guarulhos. Custa 23 milhões de reais. Onde é que eu tiro? Só porque 2, 3 gerentes aí ficaram aí no aeroporto hoje e atrasou 4 horas o voo. Acabaram saindo às 4 da tarde. Era para ter saído de manhã, acabaram voando às 4 da tarde. Enfim. Mas foram, né? Mas só para dizer, isso tudo o prefeito tem dentro da cabeça dele. Mas já lhe avisei, prefeito, a minha filha não consegue ir na aula porque a Kombi não consegue entrar aqui dia de chuva. Eu ligo para o Cristane, Cristane, não dá para deixar uma criança na rua, tem que ir lá ver. Isso tudo que o prefeito tem. Isso tudo não cai do céu. Né? Nós precisamos ter dinheiro para fazer. Bom, se nós arrecadarmos tudo o que tiver previsto para arrecadar, Favareto, nós vamos arrecadar 710 milhões de reais. Esse ano. 710 milhões de reais é a metade do que vai arrecadar Itajaí, por exemplo. Itajaí tem um... Essa é a injustiça que o Brasil tem. Municípios que têm porto, que têm... Onde sai a... O faturamento, Itajaí tem a mesma população de Chapecó, é uma cidade mais antiga, tem 180 quilômetros de estrada de chão, nós temos 1.240, e Itajaí arrecada quase o dobro de Chapecó. Bom, então 710 milhões. Então, 710 milhões, o senhor faz o que o senhor quer? Claro que não. Eu tenho que pagar a luz, a água, né? Vocês fazem o que querem com o dinheiro que vocês entram? E como é que paga a gasolina? E quando é que troca o pneu? E quando dá aquele problema que dá com todo mundo? Doença, morte? Ou nós não passamos por isso? Um parente nosso não morre? Um parente nosso não fica doente? Não dá aquele probleminha de tu enroscar o carro com o cara da moto lá e ter que pagar o cara da moto? Dá, né? Então, na vida pública, é isso aqui também. Nós temos as despesas de capital, que são investimentos, aquisição de bens, móveis, aquisição, construção de imóveis. Ah, eu preciso de um posto de saúde. Pois bem, o posto de saúde precisa de um projeto, precisa ser aprovado, o ministro da saúde precisa concordar, porque depois ele vai me ajudar a botar lá os equipamentos, e aí eu vou gastando. Despesas correntes. Despesa corrente é o quê? Pessoal, material de consumo, equipamentos, preciso computador de última geração, preciso ter carro à disposição da fiscalização, eu preciso botar o médico lá na casa do fulano, ele precisa ir de carro. É isso. Programa de duração continuada. Programa que... Tem que cuidar o tempo aí. Programa de duração continuada, programas cuja execução ultrapassa o exercício financeiro. Saúde na família. O negócio que nós temos aqui, que o CO aí, que é o nosso CEL, né, que é o nosso especialidade em dentista, por exemplo, isso aí, nós somos hoje no Brasil referência. Nós vamos terminar com isso, tem que continuar. Cada vez mais tem que ter mais dentista, mais gabinete dentário, sabe quanto é que custa aqueles negocinhos lá? Aqueles equipamentinhos, tudo tem que pagar, né? O que é as receitas e vem, então? As pessoas dizem assim, mas eu paguei meu IPTU em dia. O IPTU, gente, representa 8% do que nós gastamos. Só para você ter uma noção, nós fomos super bem de IPTU. Arrecadamos 14 milhões. A folha de pagamento do município de Chapecó, para pagar médico, professor, para pagar todo mundo, custa 19. Então, nós temos 13 folhas por ano. E com o IPTU indo super bem, eu consegui pagar um pouco mais da metade, de uma. O resto vem do Estado de Santa Catarina, que esse aqui tem nos ajudado no enfrentamento à crise, e o grande filé vem do governo federal. 65%, 66% de tudo que nós arrecadamos, que vem para a conta do município, é do governo federal. Se o governo federal vai mal, o município vai? Adianta nós ir bem com o agronegócio aqui, se a cana-de-açúcar em São Paulo não está dando, se a indústria do Rio de Janeiro não andar, se a CN, não sei o quê, lá de Minas Gerais não gerar, se o turismo da Bahia não gerar, não, porque o Brasil precisa ir bem para o município ir bem. Está certo? Demandas à comunidade. Bom, segura só um pouquinho. Então, o que eu expliquei para vocês? Eu expliquei que de tudo que nós arrecadamos, se nós formos super bem e arrecadar os 710 milhões, vai sobrar para nós 28, 30 milhões para pagar investimento, para construir alguma coisa, para fazer alguma estrada nova. O resto, nós gastamos. Mas por que tu não melhora isso, prefeito? Eu estou fazendo o maior exercício do mundo. Se eu me livrar do aeroporto, da rodoviária, a Arena Condá é covardia, porque ela não custa tanto, porque ela serve também para muita coisa, né? Mas o aeroporto, a rodoviária e o hospital da criança, eu aumento em 600 mil por mês a minha capacidade de investimento. Eu deixo de investir naqueles equipamentos, faço com que aquele equipamento vá para frente, e aqueles 600 mil eu vou conseguir investir em equipamento para melhorar a estrada, para fazer asfalto. É isso. Eu preciso diminuir a minha capacidade de botar dinheiro em equipamentos que o município não tem que botar, que é o aeroporto, e poder botar no investimento. A capacidade de investimento do município de Chapecó hoje é 4%. A capacidade de investimento do município de Florianópolis é 0,3%. Eu, quando olho as contas de Florianópolis, eu penso, eu sou louco de ser prefeito aqui agora, mais louco é aquele prefeito de Florianópolis. Aquele, sim, é louco. O de Joinville, então, meu Deus do céu, a demanda de Joinville é enlouquecedora. Claro que tem municípios aqui como Jaraguá, como Itá, que dá a Silva, eles têm uma capacidade de investimento de 19%. de 21%. Mas Chapecó tem uma capacidade de 4, 4,5%. E se Deus quiser, eu e o Hélio queremos entregar o mandato com uma capacidade de 10%. Isso equivale a dizer que hoje, arrecadando 710 milhões, 10% é quanto? 70 milhões. Se eu tivesse 70 milhões de investimentos para fazer por ano, nós íamos ter um pouquinho melhor qualidade de vida. Mas, mesmo assim, estamos tocando, né? Então, o que, que nós vemos aqui? Estou terminando a minha fala, são 7h16, e eu quero apresentar para vocês quais são as demandas que vocês escolheram que está hoje em vigor. E essa reunião serve para isso, para nós dizer se nós vamos continuar com essas demandas aqui ou vamos botar novas demandas. Não, mas, prefeito, eu quero falar sobre o lateral direito da Chapecoense. Aí não é agora, gente. Esperem um pouquinho, quando termina a reunião, nós falamos. Nós temos que falar sobre isso agora. Não, mas eu queria falar sobre a festa que nós vamos fazer em agosto. Legal, tu já vai falar sobre a festa, mas daí espera terminar a reunião. Vamos tratar disso aqui, ó. Colônia Sela, Colônia Bacia, Batistela, Sarapião, Torme, Carrário e Barro Trevo escolheram essas demandas aqui, ó. Vocês querem mudar essas demandas? Vocês querem fortalecer essas demandas? São essas aqui, ó. Parceria entre o município e o loteamento Sabrina, no Barro Trevo, para implantação do campo de futebol, com área institucional, com melhorias no acesso do campo, plantação de grama, implantação de academia ao ar livre e playground. O que, que já aconteceu? O prefeito, o vice-prefeito estava lidando aí, né? Polimento e pintura do pavilhão comunitário, área da Mitra. Isso aqui está aqui porque vocês sabem por quê, porque a área da Mitra aí não pode ter recurso público. Linha Colônia Bacia. Britagem do pátio do pavilhão comunitário. Isso aqui foram o que a gente ouviu aqui. Se tiver dúvida, a gente tem o áudio, né, guardadinho. Tudo que estão falando aqui está gravado. Implantação do portal de entrada da comunidade de Colônia Bacia. Nós implantamos. Está bom? Quer tirar? Quer melhorar? Vamos deixar? Isso aí está legal? Iluminação pública da BR até a comunidade. Pavimentação asfáltica do acesso à Colônia Bacia. Disponibilidade de espaço adequado para o depósito de lixo na Colônia Sela. Melhoria da estrutura de saúde. Toca. Ainda nas mesmas comunidades. Melhoria e conservação das estradas e acesso às propriedades. Drenagem de água que vem da BR no bairro Trevo. Compromete o ponto de ônibus, creche, necessita prolongamento, extensão de tubulação. Implantação da ponte da linha Torme. Pavimentação e implantação de bueiros na estrada de acesso à linha Sarapião. Informação sobre o programa de crédito do bônus da agricultura, que já me pediram, está aqui, o Crestani já fica pialado aí para falar, está aqui ele. Melhorias na estrada que liga Cascavel à BR-283, negociar a área institucional de 5 mil metros do cartódromo para ampliação de área do centro de saúde do bairro Trevo, que é aquele aqui embaixo, né? Ainda dessa, isso aqui foi tudo que a gente ouviu aqui, né? Implantação da nova via paralela do Trevo, disponibilização de escola isolada na linha Sarapão para o uso da comunidade, drenagem e tubulação da estrada de entrada da Colônia Sela, implantação de antena do interior, da internet, alargamento da estrada que dá acesso à cidade, à empresa Toso, acompanhamento de serviços de operação de máquinas terceirizadas, construção do CEIM, loteamento Sabrina, existe, encontro-se em casa adaptado em poucas condições, dificuldade para legalizar legalização de empreendimentos devido à largura oficial das estradas previstas no plano diretor. E agora o distrito a Figueira e as comunidades Arvoredo, Pinheiro e Sede Querense. Melhoria e manutenção permanente das estradas à entrada das propriedades, ampliação da carga horária profissional médico do centro de saúde, instalação de antena, telefone móvel, implantação do poço artesiano, instalação de academia ao ar livre, regularização fundiária na áreas irregulares da Figueira, estudo de viabilidade de mudança do roteiro do transporte escolar e conclusão da manutenção e calçamento da gruta. Problemas do bueiro, promessa de realização com recurso da defesa civil, que é aquele, que é aqueles que não aconteceram, serviços de máquina dentro da propriedade, disponibilidade de implantação de educação infantil, construção precária, transporte urbano na comunidade, quadra coberta na área do Estado, depósito de lixo em local inadequado e placa de identificação da sede Querência. Isso foi o que a gente ouviu aqui, tudo. O que, que hoje está no orçamento, porque a gente escolheu 3, 4 ou 2, dependendo do que você escolher. Na Batistela, pavimentação da BR-282 até a comunidade, rede de água na comunidade. Na Figueira, Arvoredo, Pinheiro e Querência, melhoria e conservação das estradas, implantação do poço artesiano, regularização fundiária. Isso está no orçamento desse ano, para acontecer. Colônia Sela, Bacia, Trevo, Sarapião, Carrário e Torme, melhora a conservação da estrada, acesso à propriedade, implantação do portal nas comunidades e construção do CEIM na Sabrina. O que eu preciso, e a palavra está com vocês, cumpri aqui, deu 22 minutos, e a palavra está com quem quiser agora, para a gente tratar disso aí. Nós vamos continuar com essas prioridades, nós vamos botar outras prioridades, ou vamos fortalecer essas, o que é mais importante, né? Nós temos que escolher as três maiores. Né? A palavra está com quem quiser, o microfone está aberto para falar o que quiserem sobre esse assunto. Eu só vou pedir que fiquem dentro do tempo, né, para que a gente possa ouvir o máximo de pessoas possíveis e que a gente possa também terminar exatamente. A pessoa se identifica também, qualquer uma da comunidade aqui. Eu peço que as pessoas daqui que falem, está aí no microfone lá. Gilmar Sela, o CEI podia ser mudado para o loteamento Eduarda, que é junto do loteamento Sabrina, ficaria melhor localizado, né? Tu acha que o CEI muda? Hoje ele funciona no Sabrina em área alugada, é isso? Não, o CEI hoje funciona lá no bairro Trevo, lá embaixo. Lá no Trevo. É. E aí tu quer trazer ele para cá para ficar mais acomodado? Não, ali diz que seria no bairro Sabrina, né? Uhum. Se fosse no loteamento Sabrina, se fosse no loteamento Eduarda, ele seria melhor localizado, né? Ficaria melhor. Sim, tu tem que explicar para nós por que ele é melhor, porque ele fica onde, o Eduarda? Não, ficaria mais... É junto do loteamento Sabrina aqui. É junto, só que fica mais centralizado, é isso? Sim, ficaria bem centralizado. Bom, aí pode... Está aí uma primeira demanda dizendo que o CEIM seria melhor. Pois não. Obrigado, mais, né? Alguma coisa, Gilmar? Não, obrigado. Obrigado. Aqui tem, aqui. Boa noite. Eu, como todo mundo me conhece, né, eu sou o Macarrão, né? A gente queria fazer uma observação, questão da Academia ao Ar Livre, que seria no loteamento Sabrina, né? Que a gente está cuidando com o vice-prefeito ali e tudo, para mudar ele para o loteamento Eduarda. Pelo seguinte, porque a Colônia Sela não tem terreno para fazer a Academia ao Ar Livre. Né? Então, ali seria mais próximo a Colônia Sela. Serviria para os dois loteamentos, já como o bairro Trevo já tem lá embaixo, né? Serviria para os dois loteamentos e para a Colônia Sela também, ficaria mais próximo, né? Querer no meio, né? E questão do CEI também, né? Porque muita gente trabalha, né? Da Colônia Sela, muita gente trabalha na cidade e precisa deixar as crianças, então ali seria mais próximo também, né? Mais fácil, né? E questão também da rua da... Como é que é o nome da rua? A rua Valdemiro Belinsky. Valdemiro Belinsky foi o seguinte... A Kazan foi fazer uns trabalhos lá e deixou a desejar, né? Ficou muitos buracos lá, sabe? Para falar bem a verdade, eu com meu carro, que ele é meio rebaixadão, ele é meio ruim de andar lá. Então, eu tenho que olhar com carinho essa parte aí também. Isso. Mas e também, melhorias também, não, que nem a pintura de meio fio, né? Essa, no caso, coisinha básica, né? É isso aí, muito obrigado. Obrigado. Viu, nós estamos ouvindo a comunidade está dizendo para mudar alguns equipamentos para o Eduarda, né? Loteamento Eduarda. Se ninguém contrapor, ele vai acabar mudando, né? Alguém tem que dizer se concorda ou não concorda. Boa noite, eu sou gestora do CEIM, do atual CEIM que é alugado. Para nós, a questão que já foi contemplada no loteamento Sabrina, eu acredito que já tem algum estudo, a nossa dificuldade é que o CEIM é ótimo lá onde está, porém é alugado. A nossa dificuldade é a quantidade de salas, nós temos apenas 3 salas, sendo que assim apenas 5 turmas. Então, o pessoal aqui da Colônia Sela, loteamento Sabrina e Eduarda, tem bastante desistência pela localização. Então, eu acredito que, indiferente se seja no Eduarda ou no Sabrina, desde que saia o CEIM, eu acredito que o Sabrina já tem o estudo, Já deve ter alguma coisa, porque saiu ano passado. Eu acredito que o CEIM é muito importante para a comunidade daqui que vem e acaba vindo só as crianças, não desistem as do pré, porque vêm de transporte. Berçário e maternal desistem. Então, eu acredito que fique no Sabrina pela questão do estudo que já foi contemplado. Mas é indiferente, porque a localização de Eduardo e Sabrina é local. Como já tem o estudo, fica no Sabrina. Saindo CEIM é ótimo. Obrigado, Luciano. Oi, eu sou o Bianchi, lá de Sete Figueira. Prefeito, nós temos... depois tem umas coisas, uma reclamação. Nós temos lá o lixo, que faz já 2 semanas que não está sendo recolhido. Então, isso não é... E outra coisa, lá em Sete Figueira. Isto, ali não, no caso, na comunidade de Sete Figueira. E outra coisa também... 2 semanas que... já, porque passa todas as quartas, né, prefeito? Mas é 2 quartas que não está passando. Joia? E também sobre a academia, prefeito. Foi instalada lá, ótima academia, só que nós estávamos pedindo isto mesmo. Porque às vezes não se sabe como fazer, né? E às vezes a gente vai querer fazer uma coisa e prejudica a outra, né? Então, é isso que nós temos pedido. Só um pouquinho que daí ela vai... Na verdade, prefeito, na Sete Figueira, sim. A gente trabalha muito a questão do lixo, até porque teve casos de dengue lá. Então, cada 15 dias o caminhão passava. A cada 15 dias. E agora fazem umas 3 semanas que não passa. Aí imaginem o lixo da unidade de saúde, que tem que tirar lá atrás da casinha, põe na BR, o caminhão não passa. Aí, vamos deixar até no dia seguinte, que às vezes passa no outro dia. E são 3 semanas que acontece isso. Então, a gente pedia, conversando com a coordenadora lá, queria que passasse toda semana, mas que fosse certo, porque é muito lixo. Aí você trabalha a dengue, aí nós funcionários fizemos uma campanha, um mutirão, recolhendo lixo na BR. No sábado, recolhemos um caminhão de lixo, do posto de combustível até o posto de saúde. Aí, na frente da unidade de saúde... está o lixão, entende? E outra coisa que a coordenadora comentou, agora a gente só faz agendamento pela internet, né, via sistema. Só que o sistema lá cai com... da Sete Figueira. Aí eu sou auxiliar de odonto lá. Então... A internet cai com muita frequência. Aí o cidadão vai lá 3-4 quilômetros debaixo de chuva para fazer um agendamento de consulta. Chega lá, a gente não tem sistema, não consegue agendar a consulta. E agora a orientação é que se faça via sistema. Mas é a orientação que a gente já até fez pelo papel. Mas a orientação é que se faça direto, porque o paciente tem que sair com o comprovante de consulta. Então, só a questão da internet também, se a gente consegue. Esses casos aqui, por exemplo, a rua que foi falada, a Kazan, esses casos, eles não vão aqui, né? Porque isso aqui é corriqueiro, o gringo já está anotando. E esse negócio aqui, eu só quero dar uma resposta, porque eu sei que tem outras perguntas, sobre tu coloca academia e daí as pessoas têm dificuldade. Eu também tenho, todo mundo tem, para saber o que é que eu tenho que fazer. Né? Então, nós vamos fazer, o Itamar não está aqui. Né? Eu estou pretendendo fazer com o secretário de esportes um roteiro, né, nas comunidades com professores que a gente possa ensinar. Qual é o seu problema? Não, eu tenho, me dói o joelho, então não faça esse, faça aquele. Né? Então, nós vamos organizar isso. É uma demanda que tem, é por isso que eu brinquei. A gente coloca a academia e depois tem dificuldade de saber usar para, né, não se prejudicar. Dirceu Cararo, da Colônia Sela. Eu queria dizer assim que eu acho que a prioridade no momento para nós aqui interior é estrada. Estrada não dá mais para sair, mas não é só vir a patrola puxar a terra no meio da estrada. Na primeira chuva ela continua igual. É vir fazer um serviço de qualidade, tirar as pedras que estão lá duras, que não faz anos que estão lá. Estrada é a prioridade. Obrigado. Tá bom, eu também acho. Tem mais alguém aí, Cris? Que tem... lá, só um pouquinho daí. Vamos lá, vamos ouvir todo mundo. Cleucir Antônio Favareto, do bairro Trevo. Gostaria de solicitar, tem muitas famílias no Trevo que pediram a regularização fundiária, lá tem um problema sério, e se desse para incluir também asfaltamento no bairro Trevo, que já tinha sido encaminhado e aprovado. Né? Sim. Bom, vocês estão anotando esse pedaço da resposta? Certo. Esses projetos são para constar. É, sobre a CI, né? Loteamento Sabrina, tudo bem, ele tem um local já feito estudo, talvez, mas fica... Não, mas sem... o estudo dá para mudar, gente. Sim, exatamente, não tem viabilidade. O problema é quando tu começar a obra, licitou e não tem mais mudar. Tá, então se for esse o problema, bem se tranquilo. Nós vamos tratar com a secretária de Educação que está aqui, e o que a gente sente é o seguinte, ou no Eduardo ou no Sabrina precisa ter. Nós vamos, se isso é prioridade, que eu estou depois aqui no fim, volta para mim, para a gente eleger as prioridades. O negócio hoje é acessibilidade, né? No Eduarda tem boa acessibilidade. É melhor logística. Bem localizado até. Sim. Tá bom? Obrigado. Tranquilo, né? Obrigado. Aqui, ó, é, depois isso, tem mais um. Já vem para frente aqui, Milton. Tem três. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Bringuente, aqui Colônia Sela, envolvendo Sarapião e Cascavel também. Reforçando a palavra do Cararo aí, realmente é estrada, prefeito. A coisa está crítica. A gente depende desse acesso todo dia. Eu tenho propriedade lá e moro aqui. Está insustentável, difícil de trabalhar. Né? Que nem o Cararo, por exemplo, tem uma agroindústria e tem os funcionários que todo dia precisam desse acesso. Então está complicado para a gente trabalhar. Obrigado. Obrigado. Tem mais um, senhor. Já venho aqui para frente também. José Ângelo Briguente, Colônia Sela. Pois não. Volto a reforçar o pedido dos meus colegas aqui. Nós estamos sem estrada há tempo. É. Eu gostaria que a prefeitura designasse, veja bem, nós temos acesso, às vezes se arruma a estrada, mas não se arruma o bueiro. E sem bueiro não se tem estrada. Na primeira chuva acaba. É esse o problema. Então, que se mande alguém observar todos os pontos críticos e os bueiros que estão pendentes. Primeiro se faz isso e depois se faz o cascalhamento digno, que é isso que o produtor precisa, tirar a produção todos os dias. Sou produtor de leite também e a gente não tem estrada prefeita há muito tempo. Obrigado. Bom, obrigado. E vamos para frente aqui, senão fica... Tem o Milton do Alta Serra, o Milton está na divisa do Alta Serra, linha Batistello. O terceiro aqui, Cris. É, Milton Tomazini, Milton, linha Batistello. Milton até tomou um banho para vir. Aí, cara. Prefeito. Então, assim, em primeiro lugar, dizer ao prefeito que aquilo que foi solicitado lá no primeiro ouvindo o bairro no final do ano passado... lá na linha Batistello, boa parte foi feito. Tem a academia ao ar livre, isso. Tem o melhoramento no cemitério lá, precisando, foi feito, ficou bom. Mais alguma coisa? O que nós estamos precisando é só complementar, uma das coisas é complementar o que os amigos falaram aí, isso. Estrada. Então, é bom falar. Ponto. E tem um pedido aí lá da nossa comunidade, junto com o esporte, se a gente conseguisse colocar no orçamento alguma coisa sobre uma cancha de bocha na sede social do esporte, se puder. Do esporte... Clube Legalidade. Tá, é da comunidade. É da comunidade, mas não é área da MIT. Não, não, essa é a área do Sociedade, então, Esportivo. A linha Batistello está solicitando que se inclua subvenção suficiente para construir uma... Inclusive o campo lá, no campo também da prefeitura, teve o melhoramento, tela, palanque, tudo foi feito. Melhorou um pouco. Melhorou, tá bom. O que daí o pessoal que já não consegue mais alcançar a bola, porque ela ficou muito leve, eles gostariam de jogar uma bochinha. Então, seria esse o nosso pedido. Seria isso e as estradas, a entrada da propriedade. Obrigado. Isso é prioridade, né? Estrada é aqui e depois aqui. Boa noite, Luciano. Eu sou Liane e eu sou moradora há 7 anos da linha Cararo. Então, assim, o que eu gostaria de deixar registrado? Eu acompanhei contigo toda a campanha da Seleta e do Organo. E eu, me dói muito quando a gente coloca lá o lixo na minha região ali do Cararo e o caminhão pega e recolhe tudo junto, misturado, e aquilo vai. Então, eu gostaria de deixar registrado um pedido para que se coloque lá um container para o lixo reciclado e para o lixo orgânico. Uma casinha, muito obrigado. Uma casinha daquelas, Cristiane, né? Uma casinha, o orgânico e a Seleta são dois bonequinhos que a gente usa para ensinar as crianças a fazer a distribuição seletiva do lixo. Vamos fazer uma reunião, pedir para o gringo para chamar o empreiteiro, o concessionário do serviço, para nós resolver isso. Jair Marafão, Colônia Sela. Primeiro vou fazer uma elogia para depois criticar. Sim. Eu, na vez passada, aí, que você esteve aqui na comunidade, eu perguntei a abertura da estrada, porque que a lei era igual para todos, até lá não. Uhum. Foi feita uma parte ali para a linha... Para linha Torme, 10. Na Baixada do Toso, também 10. Só que ficou 500 metros para trás. Na saída lá do Toso, se encontrar duas bicicletas, hoje, dia de chuva, uma tem que voltar e esperar. Na saída do Toso, aqui do lado da Marvel? Não, aqui na Granja. Aqui, tá. É, tá. Ali está a sede da Granja Toso. Sei. 500 metros para cima, cara, o pessoal, a piazada chamou a Rique, que a Margareta era sua secretária, garantiu o mês de março, isso aí, mas acho que já, só que é 2018, hoje nem ela é mais secretária, né? Uhum. E que, mas como ela nós, é servidora. E nós, como produtor de grãos, nós tivemos que desembolsar 20% em época de crise, que o grão diminuiu, por causa do frete. Os freteiros alegavam que não temos estrada. Daí, o que eles fizeram? Sobe, mas quem paga é o produtor. Eu acho que nós, morando no lado de Chapecó, temos que ter estrada, que nem os colegas lá falaram. Tá bom, estrada... Boa noite. Representando a comunidade do Trevo, sou o Éder. A comunidade levantou uns pontos. A melhoria do posto de saúde, ou ampliação, ou uma construção de um novo. Isso foi uma recomendação da própria do posto de saúde, as funcionárias que trabalham lá. A creche, já todo mundo já falou, então já está praticamente decidido onde que vai ser feito, só para o projeto, né? E o asfaltamento da rua... Do asfalto até na comunidade, até na igreja, no ginásio que está sendo construído. Tem um porém, esse asfalto, que o senhor deve saber já, é a parte das escrituras que não tem essa rua, né? É irregular, né? Que é ilegal. E esse projeto está sendo encaminhado para a prefeitura através do que nós estamos encaminhando. Nós queríamos que, quando chegasse lá, que o prefeito tomasse conhecimento e... faça um andamento melhor, como o Cleocir falou, que tem várias pessoas que não têm escritura no bairro Trevo mesmo. E também a iluminação das ruas que está faltando, tem umas ruas que está faltando iluminação, e as pessoas pediram, porque eles não conseguem vir na academia de noite, porque é escuro e tem praticamente mato lado a lado. Se teria como colocar duas lâmpadas de iluminação. Sim. E a melhoria na rua do bairro inteiro do Trevo, que tem ruas lá que não dá para transitar nem de carro, lá no bairro, principalmente na Baixada, ali do lado da Romac. Está muito complicado as ruas ali. Serviço. Você tem como dar uma melhorada. Seria isso. Tá certo. Nós estamos falando do ginásio novo atrás lá, né? Tem um senhor ali, João. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, meu patrão. Como é que está? Tudo bem? Bem, seja bem-vindo na nossa comunidade. Obrigado. Com certeza até vai ter muito apoio, né? Com certeza. Viu? Eu cheguei um pouco atrasado. Nós estamos ouvindo, e o senhor pode falar o que o senhor pretende. Sim. Eu queria saber o que foi decidido, alguma coisa para a estrada daqui, quem vai na linha Sarapião. Na Sarapião, é. Sim. O pessoal está pedindo para arrumar para amanhã já. Para amanhã, já. E tem uns 5, 6 aí. Porque está feia a estrada ali, né? Eu vou lhe explicar já. Agora nós estamos ouvindo todo mundo, eles estão anotando e depois em 10 minutos eu explico o que vamos fazer. Assim, tipo lâmpada, é mais fácil, porque daí o gringo já anotou. Amanhã depois eles já vêm ali trocar. Né? Arrumar a rua que a casa estragou é mais fácil. Agora, construir uma creche, melhorar fazer asfalto em área irregular, regularizar lote particular, aí o buraco fica bem mais embaixo. Eu acho que eu fico feliz, senhor, ter ficado de pé aqui para me receber. Nós vamos projetar um pouco. Eu acho que não é preciso dizer o meu nome, todo mundo me conhece. Mas é bom dizer para ficar gravado. Mas olha quem está aqui de novo essa noite. Tudo bem? Jogava no Estrela Vermelha lá. Não. Como é que é o Estrela? Como é o nome da Figueira? O Estrela? Não, eu vou ficar de pé. Grêmio Esportivo Estrela. Depois. O Messi era zagueiro lá. Por isso que foram bem. Sim, vamos deixar. Pode sentar ali se o senhor quiser. Senta do meu ladinho aqui, seu cara. Isso aí é respeito, gente. O prefeito está aqui, vou lá. Isso a gente não pode perder, né? Não é por. Não, mas é bonito. É bonito. Pode sentar aí, seu João. A senhora lá. Depois volta aí para o senhor, senta aí que depois o senhor volta. Tiraram o microfone dele. Já volta ali o microfone. Onde é que está lá? A senhora lá já volta aí para o senhor. O senhor faz o encerramento. Boa noite, prefeito Rosane e Rosângela Balerini, lá de Sete Figueira. A gente gostaria de saber se tem alguma previsão de alguma máquina estar passando para lá, porque está complicado. Estrada. Estrada. Dias de chuva, a van não desce buscar os alunos e a gente tem que levar até lá em cima no asfalto. E é um de manhã e um de meio-dia. Então, ainda é escuro, tem que estar subindo com eles lá. Já liguei, já solicitei dizer. Esses dias. Já obrigado. Tá bom, obrigado. Linha Cascavel. Olha aqui para o favorito, depois vai, que ele está com a mão erguida que já vai dar uma câimbra nele. Aqui, ó, bem na primeira fila aqui. Boa noite, prefeito. Sou João Favareto aqui da Colônia Sela. E em nome da comunidade, tem aí já a reivindicação do ano passado, a questão do lixo, né? Precisamos resolver. E novas demandas para esse ano. Qual é o problema do lixo? O lixo é que está sendo depositado aqui debaixo do nosso salão aqui. Tá? Tem momentos assim, como demora para recolher, fica insuportável, cheiro, insetos. Então a gente tem que... O recolhimento não está regular. Demora. Acho que, não sei se é cada 15 dias, eu não estou... Cada 15 dias, acho que é, né? Então, às vezes, dá um odor meio danado aí, né? É difícil, dia de calor. E também, pelas novas demandas, agora 2017, né, o ano está começando aí, que seja incluído o asfaltamento desse acesso aqui para a comunidade. Vamos ser bem... Botar em cima do calçamento aí. Tínhamos também a reivindicação... Começamos a fazer o asfalto que não fizemos da Batistello. Pois é, é um pedacinho pequenininho aí. Vou numa festa lá, me tira o couro das costas, hein? Faça um calçamento para nós, como tem. Né? A questão da academia do ar livre aí que o Luiz e o Macarrão falou, eu acho que não custa tanto se daqui a pouco nós consiga também uma área aqui da juventude, se a Mitra não é possível, né? A juventude está legalizando sua área de terra e constituindo aí um CNPJ e tal, né? Quem sabe pode ser incluído no ano 2017 e até lá a gente possa executar também. Aí é tranquilo. Tá? Quadra coberta, a gente, claro, tem a área da Mitra aqui, né? Não seria tanto para fazer, mas é a área da Mitra, então teria que ver do lado aqui, né? O que poderia ser feito, uma parceria com a Mitra, sabe? Aí falta o piso só. Piso. Daí faz uma quadra nesse lugar. Uma quadra aí. Então, que de repente, uma parceria com a Mitra também dá para ser agendado aí para a gente verificar isso aí. Muito obrigado. Esse me agonia bastante, porque é da Mitra aí. Ó, se fosse particular, a gente podia fazer uma subvenção. Mas vamos pensar, né, João? Para tudo tem jeito. Com licença. Esqueci de dar mais um comunicado. Depois o Mauro. É. A gente fica tá meio a desejar, no caso, que nem aquela rua do Trevo, para a gente, a nós que somos desse lado e cá, né, que nem o loteamento Sabrina, Eduarda e Colônia Sela também, a gente, quando vai no mercado, a gente tem que ir na Cordilheira Alta ou no Belvedere. Porque não tem, falar bem a verdade, não tem como trafegar naquela rua que entra lá no bofe. Eu andei perguntando... Que desce no bofe, vem por trás do barranco ali e sai... Não, é aquela que sai na igreja. Que sai na igreja nova. É, que sai na igreja nova. Tu vai na 282, desce, vai por isso. Baixo. Isso. Tá então, ruim. Tá insuportável. Ali é só de trator vamos mesmo. Vamos arrumar. Né? E aquela ruazinha também, que entra ali no fruteiro, também acho que tinha que dar uma olhada com carinho ali. No fruteiro onde? Na fruteira aqui, que também dá para ir no supermercado, que sai ali no restaurante Trevão, né? Que tem... É só questão de uns tubos, colocar uns tubos ali. Que a água desce direto na rua e fez um buracão no cão, né? Isso aí tem que fazer o levantamento. Mas isso aí não vai aqui para o planejamento, que nós fazer o levantamento e mandar fazer. É uma e o coisa... Beto, que mora ali perto, o Beto que vai lá contar os passos. Aí. Isso. E tu está na Secretaria do Gringo, precisa apresentar para nós um cronograma para arrumar isso aí. É. Não adianta arrumar e a primeira chuva levar embora. Fica muito difícil, no caso, que nem a gente ter um supermercado no bairro e ter que ir para as outras localidades. É verdade. Né? Daí o favorito fica ruim, também, né? Fica triste. Né? Tem que gastar então tá, muito obrigado. Obrigado. Como é que vamos faturar? Manda ver, a linha Cascavel bem representada. Boa noite, prefeito, boa noite a todos. Noite. Prefeito, só a título de sugestão, em duas situações que foram postas. A primeira questão é quanto à unidade de saúde aqui do Trevo. Nós já conversamos sobre isso, lembra que eu lhe falei que a prefeitura tem uma área institucional que é junto ao cartódromo, né, poderia fazer aquela permuta com a família para ampliar a área da unidade de saúde. E a segunda questão, prefeito, eu acho que o gringo que está aqui vai assumir essa secretaria. É uma questão que é bem prática. Eu acho que nós temos que ser, além da praticidade, a economia. Nós temos, relembrando o tempo do prefeito João Rodrigues, nós tínhamos os dois britadores móveis na sede Figueira. Ali existe uma pedra que chama-se basalto meláfero. É uma pedra que é fácil de britar, é uma pedra que não... Se colocando ela na pavimentação, ela não corta pneu, porque ela é uma pedra mais mole, não tem esse... E a outra questão é a seguinte, que você fica em cima do asfalto, na parte mais alta do município, para onde você for para o município, você desce. Né? Você pode sair com chuva, não tem problema. Geralmente, as cascalheiras ficam nos piores locais. Tu termina com pneu, tu termina com caminhão. Né? E tu leva, no cascalho, tu leva 30% de terra e mais 10% de pedra grande que tu põe para a sarjeta. Com a brita, com a pedra britada, você leva 100% de material limpo. Todo ele é aproveitável. Então, eu acho que teria que repensar, gringo, essa questão, né? Porque quem lembra aí no tempo que a gente fazia as estradas com esse tipo de brita, né? É um serviço que fica bem melhor, fica uma coisa mais uniforme e tem uma durabilidade maior. A cada 60, 90 dias, tu dá uma repassada e a coisa fica mais tranquila. É a sugestão que eu tinha. O que o Mauro está sugerindo é que troque. Nós temos hoje o nosso britador lá na Torme. Lá na Torme é um produto... O que sai é um basalto preto, é um rachão grande. E ele pede para trocar aqui. Né? Então, eu vou pedir. Eu já... Outra oportunidade, me disseram que não dá, por causa que está em cima da BR, cada vez que sai o caminhão tem que sair com os equipamentos de segurança, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou aqui em homenagem ao pedido da linha Cascavel. Vou pedir que o gringo me responda isso em 15 dias, o que é mais negócio. Para nós tirar o britador de lá, para botar aqui, né, o dono aqui das pedras, aqui, nós vamos ter que fazer um processo licitatório, enfim, o que é de lei, né, mas não custa nada. Essa ideia do Mauro me agrada, porque eu reconheço que nós estamos em cima do asfalto, numa parte alta, tu desce para onde tu quiser, tu sai daqui, vai lá no São José do Capinzal, descendo sempre. Parece ser um viável. Agora, eu preciso que entenda e depois nós vamos trocar. Então, esse é um assunto que, se for viável, O que me disseram na oportunidade do ano passado era que o caminhão nosso não pode transitar numa BR sem os equipamentos de segurança. E aí, para botar todos os equipamentos de segurança, dentre eles o tacógrafo, encareceria muito o caminhão. Então, o caminhão evita de andar, caminhão nosso fora de estrada, evita de andar em BR para não acumular uma multa em cima da outra. Isso que foi me dito. Mas vamos, daqui um pouco, vamos botar o tacógrafo, vamos botar os equipamentos. É caminhão que anda geralmente estrada de chão, né? Vamos encarecer? Não sei. Está contigo, tu me ajuda, em 15 dias nós vamos poder responder. Isso aqui é um procedimento, vocês viram a diferença. Isso aqui é um procedimento de atitude, é tirar o britador de lá e botar aqui. Isso não vai escrito aqui. O que vai escrito aqui é estrada, creche, ampliação de posto de saúde. Entenderam? Mais alguém? Ah, sim. Alceu Mavessoni, da comunidade Sete Figueira. Eu estava olhando ali que foi posto no orçamento, ali nos estudos, a questão do calçamento da gruta de Sete Figueira. Mas agora, no andar, apareceu mais umas coisas com a gruta. Aí é o seguinte, a gruta está para ser transformada num santuário da região oeste de Santa Catarina. Boa. Tá, então, se caso for transformado nisso, a Sete Figueira vai precisar do apoio da prefeitura na questão de aumentar esse calçamento, fazer um caminho para poder... para o pessoal caminhar, porque hoje estão caminhando no calçamento, né? Aí tem que fazer todo aquele processo de Sim. passeio e mais aterro, quem sabe, para se fazer os estacionamentos, o pessoal, porque o ônibus hoje não está conseguindo estacionar lá embaixo. Então, eu queria saber do prefeito, da equipe, se a gente pode... Se vier um ok do santuário, se a prefeitura... Sim, é parceira. E aí, viu, isso aí nós podemos até, quem sabe, matricular num projeto de cultura, tem um recurso federal, enfim. É o que eu imagino, porque a gruta de Sete Figueira não está sendo mais de Sete Figueira. Ela tá, nesse caso, ela vai se transformar em regional. Então, Chapecó Legal. Vai ganhar com isso a questão do turismo. Não, né? Tenha dúvida. Eu sinto um pouco, porque Sete Figueira vai deixar de ser agrícola e vai passar para o turismo, mas não tem problema. Pode ser as duas coisas, né, professor? Pode ser as duas. O seu Carraro, eu passo o microfone para ele, que ele quer se queixar para o prefeito alguma coisa. Fala aí, ó, fala. Vai falar um minuto. Mas é tudo na graça de Deus. Ignacio, se Deus abençoe nós tudo. Pode falar. Então, eu pediria para o senhor Hélio Sela, o nosso futuro novo prefeito daqui a 4 anos. Está bom. Está vendo? Está lançando. Cistinho Sela está por aí. O nosso futuro vereador 2022. Cistinho foi embora. Tu vai falar, senhor? É, Cacistinho. Você é meu amigo, encosta aí no teu primo. Parece também, meio cabreiro. Tudo bem. Eu pediria para o Gilmar Sela também, um futuro vereador de 2022, que chegasse até aqui. Deixa vir. Deixa ele falar um pouco. Eu pediria para o Jair Marafon, o cabo reitoral daqui a do ano. Vem cá, Jair. Aqui. Eu pediria para Marinês Ongro, Pinhais e Eventos, que passasse por aqui também. A Marilda Ongro, Apas Os Pinhais, Saúde e Bem-Estar também. A Marilda também. Está por aí a Marilda? Ela foi fazer uma massagem. É? Ela esteve aqui para casa. É, perdão. Viu, prefeito? Esse ano eu vou completar 85 anos. Nasci nesta comunidade. Ninguém sabe a história da comunidade como eu sei. A comunidade Colônia Sela tem muito valor. Mas desculpe um pouquinho. Senhor João Favarito, quando esse comida passa aqui também. Tinha me esquecido. Esquecemos do João. Pois é. Fala pertinho assim do microfone. Ninguém conhece a comunidade da Colônia Serra como eu conheço. Claro. Com muitas dificuldades e muito sucesso também. Então, prefeito, 10 quilômetros de Chapecó, a primeira comunidade de Chapecó. Colônia Serra viveu adubando Chapecó para Chapecó crescer. Então, o que eu vejo no Brasil hoje, será difícil até dizer, mas os abandonos da comunidade. Eu vou lhe trazer para o senhor até 30 de maio, dá 45 dias, dessa estradinha que entra aqui dos pardos do cemitério e vai até a linha Sarapião. A quantidade de grãos de milho, de soja, quilos de frango, peru e porco e litros de leite que passar nessa estradinha ali. E quantas mil toneladas, milhões de toneladas de rações. É a área que mais produz. É a área que mais produz. Em Chapecó? É. Então é por isso, prefeito, até mesmo ruim, um senhor ali de 80 e tantos anos vem aqui de noite hoje. Mas eu me sinto feliz de falar com o senhor. Bom, eu também. Eu me sinto honrado. Eu tenho certeza que vou vencer, prefeito. E vamos mesmo. Então, o que eu ia lhe pedir? Para arrumar as estradas. É, um asfaltozinho. Ah, asfalto. Asfaltozinho. Um asfaltozinho. Um asfaltozinho pequenininho. Porque quem cuida o pequeno, salva. Sim. O grande. Não, isso é verdade. Sempre foi, né? É. Quem cuida o pequeno, salva o grande. Tá bom, eu recebi a sua comitiva aqui, eu recebi o pedido. Sim. Eu já vou lhe explicar daí as dificuldades. Então, duas, quatro, seis pessoas aqui são tudo meus testemunhos. Sim, e aqui, e tem todo mundo aqui, ó. Tem todo mundo. E outra coisa, eu vou só dizer, depois vou parar. Uma hora eu vou contar para o senhor, há 75 anos eu me lembro que o telefone que tinha na comunidade era a Aspa do Boi. É, eles tinham combinado as famílias, acontecia de doença alguma coisa, com o jeito da Aspa, beirar do boi, eles sabiam o que, que tinha. Muito obrigado. Era o recado que você passava pela Aspa. Tá bom, obrigado, obrigado. Muito obrigado. As testemunhas aí. Tá bom. Seu Carraro, tudo que nós falamos aqui está gravado, inclusive. Bom, eu vou pedir como não tem nenhum pedido aqui de palavra, eu vou pedir para o Crestani usar aqui uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, para explicar sobre o programa. O Marafon chegou. Tem mais um. Ah, tá. Desculpa. Roque Piaia, da Colônia Bacia, reforçando o portal lá da comunidade, que era para ser feito esse ano em comemoração do centenário da Chapecó, e reforçando as estradas lá, que tem uns pedaços lá que estão abandonados faz tempo. Que é de chorar. É de chorar. Isso aí. Nós temos 1.246 quilômetros de estrada de chão em Chapecó. Né? E é cumprido, então, mas nós temos um projeto. A prioridade das prioridades está definida, né? Que é a estrada, não tenha dúvida. Nós temos um projeto para isso. Eu vou pedir para o Crestani falar sobre o bônus do agricultor. Acho que nós vamos ter que acabar fazendo um programa de rádio sobre isso, tá? Pessoal, boa noite. Eu, Crestani, secretário da Agricultura, e eu penso que quando vocês falaram do bônus é pagamento, né? O pagamento já nós iniciamos a pagar nos primeiros dias de março. Não sei se saiu hoje ou amanhã, sai mais uma parcela, né, Gelanci? Nós iniciamos aí com os que tinham menos para ir subindo, né? nós devemos chegar ou amanhã, não sei se saiu hoje ou amanhã, naqueles que tinham até R$780, nós pagando isso aí, já entramos com outro lote e nós vamos chegando aos que tem mais para receber, tá? E dizer para vocês que nós fechamos o ano do movimento econômico, agora no dia 31, com cerca de R$370 milhões e mais R$40 milhões o pessoal deixou depositado e não fez a venda. É uma excelente notícia para nós aí. Uma outra questão, pessoal, que eu quero colocar, em termos de bônus seria isso aí, né? Então nós estamos pagando já. Em termos de estradas, pessoal, né, a partir do dia 1º de março, né, nós dividimos as estradas do interior em três patrulhas. Uma que atende o Borman, outra que atende, nós estamos colocando o Alto da Serra e outra que atende a região da Baronesa. Aqui ele é atendido por aquela patrulha que nós denominamos de Alto da Serra, né, que começa do Alto da Serra e vem até uma parte aqui da Colônia Sela. Né. Aqui uma parte é atendida pela Secretaria da EFAP também, que entra na linha Simoneto, pega 5, 6 comunidades e pega uma parte aqui também dos Peruquim, por ali, é atendido pelo Carraro. Né. E uma das coisas que o prefeito pediu, pessoal, é planejamento. Eu recebi essa semana também, ou semana passada, o João Nissola, acho que não sei se ele está aí ou não, se queixando e colocando. E a gente, cada um que vai lá, pessoal, pedindo estrada, nós estamos anotando o nome, estamos passando para o Batista, que ele é o gerente dos três. Cada setor, pessoal, cada setor tem um coordenador. Mas eu tenho colocado para eles também, assim como nós estamos recebendo os pedidos, nós estamos pedindo um pouquinho de paciência, porque, senão, as patrolas e os tratores e tudo, pessoal, vão vivendo para frente e para trás. Ou nós temos um pouquinho de planejamento, ou não vamos a lugar nenhum, vai ficar cada vez pior. Né? Nós vamos receber, vamos agora, dia 19, tem uma licitação de horas-máquinas, de quatro patrolas, 4 rolos e 6 caminhões. Ah, é? Então, se associamos, conforme. É porque era quando a questão das estradas, tá, pessoal? Então, nós vamos sanar esse problema aí, mas nós não queremos, pessoal, porque um vai lá e faz coloca a sua situação. O outro vai, coloca uma situação pior, e aí o cara fica louco. Então, nós estamos vindo, o pessoal, e nós estamos colocando para a imprensa, toda segunda-feira de manhã, o pessoal da imprensa nossa, eu agora cobrando eles também, né, então, em nome do prefeito, para divulgar, porque às 10 horas eles já sabem o trabalho da semana, é só divulgar. Tá? Então, nós estamos, para a região de vocês, nós estamos vindo de lá do Alto da Serra, e devemos estar aí na linha Batistello. Nós estamos nessa região, né? Nós estamos nessa região aí. O que nós vamos fazer, prefeito, na hora que nós pegar essa patrulha, essas máquinas que estamos licitando, vamos pegar essas terceirizadas, vamos colocar no tiro longo, e vamos pegar as nossas, e vamos pegar e colocar naquele tiro mais curto. Né? Então, nós vamos poder fechar o município com um pouquinho mais de facilidade. Mas nós vamos chegar lá antes do inverno, nós vamos dar um susto em muita gente aí, tá, pessoal? Pedimos uma colaboração, pessoal. Olha, hoje também eu passei no São José do Capinzal, fiz toda aquela região hoje de manhã, linha Cachoeira. Agora, eu vou dizer uma coisa, vocês choram com razão. Agora, tem agricultores, pessoal, que não merecem, não merecem estrada, né? Porque as capoeiras estão batendo lá no outro lado. E o carro tem que passar por baixo assim, mas se o carro está meio limpo, suja. Né, pessoal? Pelo amor de Deus, o do seu João Carraro, do tempo que fazia um roçado na beira da estrada. Né? Então, vamos continuar. Por favor, valeu, obrigado. Obrigado. O Crestani, entrega ali, por favor. O Crestani, então, é o secretário de Agricultura. Eu começo a responder, então, as perguntas que vieram, né? Agradecendo a participação de todos. principalmente aqueles que falaram, mas aqueles que ficaram também e concordaram, tiveram com testemunho aqui, seu Carraro, né? Não é só aqueles que estavam aqui de testemunha, são todos testemunhas. O Gilmar Sela, então, que falou, o Luiz Carlos Melo, o Noreno Bianchi, o Zenaide Bianchi, o Cristiano Piaia, o Dirceu Carraro, o Cleucir Favareto, o Leonir Briguente, o José Briguente, o Milton Tomazini, o Jair Marafon, o Éder Rossoni, a Liane Ansolim, o João Carraro, a Rosane Valerini, a Rosângela Valerini, o João Favareto, o Mauro Zandavalli, o seu Alceu Mafessoni e o seu Roque Piaia, que foram quem tiveram, usaram a palavra aqui em nome das comunidades. As estradas, gente, ouvindo ano passado, nós mudamos. Depois que passou a eleição, eu mandei uma lei para a Câmara, para os vereadores, o gringo estava lá, e eles aprovaram a mudança disso. Então, as estradas hoje vão ficar na agricultura. Tá? Qual que é a opção que nós tomamos? Nós vamos contratar a máquina terceirizada. Por que máquina terceirizada? Porque até que a nossa patrola saia lá do CTG Quero Quero e vá aqui na... Vamos pegar aí na Querência, por exemplo. Né? Chega ali, dá uma chuva, o servidor público tem que voltar. Dali um pouco faz que nem hoje. Né? Até às 3 da tarde parecia que ia vir o maior inverno do mundo, das 3 para frente virou uma primavera. Aí o terceirizado, quando acontece isso, ele, ó, ele toca até que tenha tempo. Né? Então, nós optamos em isso. Isso mudou, e agora, dia 19, o secretário já falou, nós estamos contratando uma equipe e ele dividiu a equipe. Nós estamos contratando uma equipe de máquinas, né? Patrola para trabalhar de sol a sol e pau. Né? Isso vai melhorar muito, mas nós precisamos também que, e esse rapaz aqui que está aqui, né, ele está indo junto com as máquinas, antes das máquinas, para levantar os bueiros, porque eu também nasci no interior, eu sei, às vezes a estrada está lá, está boa, mas estoura um bueiro, passa ali na frente e vira uma tranqueira. Né? O caminhão vai passar ali com a carga, vai passar com porco, vai passar com ave, já dá vontade de mandar tudo para a lua. Né? Choveu demais, mas isso é do jogo, a gente sabe, e nós vamos indo. Né? Já respondendo aqui os asfaltos. Lá em Caxias do Sul, e eu e a Lúcia tivemos o privilégio de estar em Bento Gonçalves esses dias, porque homenagearam o seu Coronel Bertazzo com uma placa lá, e o prefeito de Chapecó foi para lá receber, onde o Coronel Bertazzo, o Coronel Bertazzo, o senhor Ernesto Bertazzo, veio da Itália para uma região do interior de Bento Gonçalves. Ele nasceu na Itália e veio para ali, e dali ele veio para cá. E ali naquela região, uma cidadezinha pequena no interior do município de Bento Gonçalves, né, as estradas já são asfaltadas. Ali tem uma em Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Caxias do Sul. Há 2 ou 3 anos atrás, eu me encontrei com o ex-prefeito, que é governador do estado do Rio Grande do Sul, hoje, e perguntei como é que ele fazia isso. Né? Alguns de vocês já sabem dessa história, mas eu vou contar de novo, porque é importante, porque eu não estou aqui para iludir ninguém, eu estou dizendo como é que nós estamos fazendo para chegar onde eles chegaram. O José Ivo Sartori, que hoje é o governador do Rio Grande do Sul, foi prefeito de Caxias do Sul, e ele me disse, prefeito, você resolve aqui, ó, no Ministério da Agricultura. Foi lá que a gente se encontrou. É aqui no Ministério da Agricultura que você resolve. O senhor tem que cadastrar todas as estradas, o senhor tem que fazer um levantamento do que é a estrada principal e o que não é, o senhor tem que botar numa lei tudo isso e dar um nome para essa estrada. De 2014 para cá, o Zé Caramori era o prefeito, eu era o vice-prefeito, nós cadastramos todas as estradas e todas elas têm nome. E agora nós estamos indo buscar recursos. E sou franco em dizer, as 2 primeiras estradas dessa região que estão cadastradas no Ministério da Agricultura, pleiteando recursos, é a Faxinal dos Rosa e a linha Batistela. Essas são as 2 cidades. Então, o senhor vai ter que esperar mais um pouquinho, não vou lhe mentir, porque eu não vim aqui para mentir. Essa estrada da Caravaggio, da Sarapião, ligando aqui, ela vai ser arrumada, vai ser melhorada, mas asfalto o senhor não vai ver tão logo. Dificilmente, na minha gestão, eu vou conseguir fazer. Talvez, se o Hélio tiver o sucesso de ser prefeito, ou quem for, né, pode ser que eles consigam fazer, mas vai ser muito difícil. Se nós conseguirmos fazer do lado de cá, para essas 2 comunidades, e aí essa da Figueira, aí é um outro projeto, que como nós temos aquela estrada em lei, ela tem número, ela tem tudo. Gente, isso a gente é uma conquista nossa de 2014. 26 de novembro de 2014, o Zé Caramori sancionou e quem presidiu todas aquelas audiências fui eu. Fizemos, por isso que eu digo que nós temos 1.246 quilômetros. Tem estrada grande, estrada menor, e hoje elas estão em lei. Nós estamos fazendo isso. Então, assim, ó, asfaltamento rural, nós temos que fazer isso. E ela é asfaltamento de estrada. Lá no interior, onde eu e a Lúcia andamos lá, é 40 quilômetros por hora. Nós tivemos agora, dia 11, hoje faz 60 dias, 11 de fevereiro. Era um sábado. Nós tivemos lá recebendo a homenagem do senhor Bertazzo, porque o senhor Bertazzo saiu de lá, então eles queriam homenagear, e eu fui lá um sábado. Nós andamos parte na estrada de chão e parte na estrada de asfalto. E quando eu chegava, eu mostrei para ela as placas lá, Ministério da Agricultura, Estrada Municipal do Interior. Estou tentando... Farias Lemos, é o nome do distrito de Bento Gonçalves, que já está asfaltado. E de Farias Lemos para frente, já tem mais um trechinho. Eles estão indo, assim. Ó. Aí nós andávamos um pouco no asfalto, um pouco no chão, um pouco no asfalto, porque eles iam fazendo, e é isso que nós vamos fazer aqui. Se eles fazem lá, nós podemos fazer aqui também. E nós vamos fazer. E lá no lado sul, a primeira que nós temos lá é a linha Cachoeira. Para quem interessa saber, é o que está lá, porque é a estrada que mais se transita. A região que mais se produz é essa aqui. Tá? Podem bater no peito e dizer que mais se produz grão é essa região de vocês aqui. Pegando daqui, vamos até o Alto da Serra, aí não tem igual. Não tem. Orgulho do Chapecó, não tem. Por isso, nós precisamos ter uma equipe para trabalhar. Já explicamos da estrada, mas, prefeito do céu, eu podia estar assistindo o Jornal Nacional, o senhor veio aqui me dizer que não vai fazer o asfalto. Eu tenho que ser sincero. Se eu tiver que vir mentir, não dá. Terminou aquele tempo velho da gente fazer conversa, de agora é falar a verdade e acabou. Né? O CEIM, então, nós vamos fazer o levantamento. O CEIM, gente, é um projeto de educação. Educação depende do governo federal, precisa cadastrar. Não é só a vontade do prefeito, ele precisa ter esse cadastro. Mas vai ser na Eduarda ou no Sabrina. Por exemplo, lá no Santo Antônio mudaram o posto de saúde. Gringo, tu trabalhou 36 horas de máquina lá para nós botar onde deu um corte de 3,5 metros lá. A gente também tem que ver isso, porque se encarece a obra. Né? Então, nós vamos ver o que é melhor e vamos cadastrar. Mas eu quero saber o seguinte, prefeito, que horas vai começar? Calma, gente, nós vamos cadastrar um projeto para pensar em obra ano que vem. Está certo? Não vamos se iludir. Mas você parece um grosso. Não, eu estou só sendo franco. Em homenagem a vocês, eu não posso... Academia ao ar livre, para mudar do loteamento, eu vou pedir que façam um levantamento, vamos botar... Eu tenho uma ideia depois para nós trocar sobre isso, para fazer o levantamento. Então, o que é mais em conta, o que é mais fácil para a comunidade? O negócio da grama aí, o Hélio estava tocando, já está autorizado, nós vamos estar junto, acho que isso já andou, né? O portal aqui, Colônia Bacia, o portal que foi escolhido aqui aquela vez, no Ouvindo o Bairro, foi o portal da Colônia Sela. Então, agora a Colônia Bacia também quer um portal, acho que a gente tem como fazer, claro, mas aqui a gente acabou, naquele dia, escolhendo o portal da Colônia Sela, não da Bacia. Não sei se foi mal entendido, mas o que ficou escrito ficou Colônia Sela só, a Colônia Bacia não se manifestou sobre isso. Pois é, então, mas infelizmente eu estou aqui me cobrando, o que ficou no documento foi Colônia Sela. Mas vamos, não tem problema, vamos. Ainda esse ano dá para fazer. E eu estou determinando que faça. Nós vamos fazer agora, vamos escolher, chamar vocês lá para saber se é esse. Um portal nós vamos fazer esse ano, no ano do centenário. Tá? Esse nós vamos fazer agora. Isso não vai escrito aqui, que nós vamos fazer. E nós temos uma ideia de fazer um portal para cada comunidade também para identificar. Mas vamos começar por aqui. A rua Valdomiro Beliz, que já foi falado, gringo, tu já notou. O recolhimento lixo, eu vou chamar o rapaz lá. Nós temos uma empresa que ela tem 88% de aprovação. Né? Mas tem esses problemas que eu estou ouvindo de vocês aqui. Então, são pessoas de bem, que a gente vai sentar, e nós precisamos, vocês precisam saber que dia é que vai passar. E isso nós vamos ter. Essa certeza o prefeito tem que dar para vocês. Está certo? Ah, mas choveu muito. Bom, então, no imediatamente, o outro dia vai vir. É isso que precisa saber. Eu estou lendo aqui a internet. A internet tem sido um problema ainda. Nós ainda vamos dar risada desse negócio da internet, porque Ela não, esses dias eu fui falar com o ministro, fui lá na Secretaria de Estado, fiquei na frente da televisão lá, o Nemésio estava comigo, nós dois lá esperando o ministro aparecer na tela, no lugar onde melhor deveria funcionar a internet, que é o governo do Estado aqui, pois não funcionou, ficamos dois parados lá. Daí fiz eu uma palestra lá em nome do ministro, né, batemos palma lá, mas não. A internet nós vamos melhorar e a gente quer ter um sistema confiável. Agora, nós não podemos confiar 100% na internet, né, ainda. Mas vamos trabalhar para isso. A prioridade das prioridades, o número um de todas as comunidades que eu vi aqui é a estrada. E a estrada, se Deus quiser, quando voltar aqui na comunidade, vocês vão dizer, ó, prefeito, melhorou. Não vou dizer que está 100%, mas vocês vão dizer melhorou. E quem sabe, até um frango frito, vocês vão pagar, pra, um frango assado vão pagar para mim, já que não querem pagar uma costela. Né? Tomara Deus que a gente possa merecer isso e vamos trabalhar para isso. Os pontos críticos e bueiro já tem o esquema funcionando. Né? Eu ainda acho que no nosso programa de rádio nós temos que anunciar com uma semana antes que nós estamos indo para a comunidade para que vocês me ajudem. Vocês precisam me ajudar, gente. Às vezes é uma cerca que... Eu quase apanhei aqui no Faxinal dos Rosas esses dias. Porque foi mexido numa cerca. E eu vou saber que o cara mexeu numa cerca. Né? O patroleiro mexeu, chego eu de cara limpa lá. Olha aqui o que o senhor fez. Eu digo, mas homem, eu nem conheço a propriedade. O senhor derrubou a cerca e tal. Então, nos ajude. A gente quer fazer certo, mas às vezes, né, nos ajude. Pegue o patroleiro lá, vai ter o encarregado. Nós temos que se ajudar. Pois não. Isso. O que é melhor? É mandar um aviso pela rádio ou vir uma pessoa antes, dizer a semana que vem? A minha ideia, esse planejamento que o Crestani está fazendo, é avisar. Olha, gente, tal semana não chovendo, está lá as máquinas, que daí vocês ficam sabendo. E aí, se tem um cano, corre lá, atender. Ups, segura, segura. Bota. É, ou ata um saco, ou bota uma ráfia, ou bota um cachorro atado lá, que o cara não vai passar em cima do cachorro. Mas nós temos que se ajudar, porque senão fica... Só um pouquinho, vamos lá e daqui já viemos aqui ligeirinho. Sim. Não houve mais rádio? Mas não é possível que não houve rádio. Então vamos, viu? Eu sou do tempo que não acordava sem ouvir o rádio. E quando, viu? E quando dava no rádio, o cara chegava e dizia, mas como é que tu sabe disso? Deu no rádio. Não tinha, né? Deu no rádio. Deu no rádio, terminou as conversas. Vamos lá. Me ajudem aqui só para nós. Tá, então nós vamos ter que defender isso. Tá. O coordenador da equipe vai andar sempre dois ou três dias na frente. Tá, mas é que pedir para a roçada, aí vocês têm que ajudar, porque senão nós vamos ter que arrumar uma luva de boxe para cada um. Ó, o senhor vai roçar aí, tu sabe, gente, não vamos criar coisa para não. Sim, mas se todos fossem que nem você... Né? Escuta... Ó. Oh. Não, mas daí, o que eu preciso é que vocês ajudem, pare o patroleiro, pega, vão lá na secretaria, visitem, tem o sistema. Não, mas o guri lá da secretaria disse se pode derrubar ou não. Vamos se ajudar, tu entendeu? Tipo compadre. Compadre, tu carneou o porco, então me empresta a paleta do porco, que eu vou fazer uma festa, depois vou carnear o meu e vou te entregar. Isso, mas daí essa secretaria ajuda. Tá? Vamos se ajudar. Nós não vamos conseguir mudar o mundo, mas nós se ajudando. Eu estou pedindo para vocês me ajudarem. senão eu não consigo, eu não sou mais candidato a nada, eu quero ajudar para nós ir bem, só isso. Alargamento da estrada aqui, da saída do Toso, isso aí gringo, Então, o que que fica? O gringo ficou com a parte urbana, com as máquinas urbanas. Esse problema da rua aí é o gringo e o Beto, que mora aqui perto, que cuida da elétrica, vai ajudar para nós conservar. Então, a parte urbana, onde tem estrada de chão urbano, é o gringo que cuida. Onde é o rural, é a agricultura, que daí fica uma linguagem só, né? Ele já anotou, está com um caderno lá, ele até o fim das reuniões ele vai andar com o caderno nessa grossura. Quero ver ele. Asfalto até o ginásio. Gente, aqui regularização fundiária. Eu preciso cumprir a palavra. 8h22. Regularização fundiária que vocês ouvem esse prefeito falar e que nós vamos fazer é regularização fundiária de lote público. Público. Público. Público. Público. Público. Não privado. Quem fez loteamento privado, o prefeito não consegue resolver. E se ele quiser se meter nisso, ele só atrapalha. Então, vocês têm que me ajudar nesse sentido. A pessoa que comprou o terreno de alguém que fez o loteamento irregular tem que procurar, até pode se aconselhar lá na prefeitura, tem um menino chamado, Diego não está aqui, né? Diego Ferraz, esse guri, ele conhece e explica. E tem uma outra menina chamada Karen Bissani, que ela explica e mostra para vocês. Agora, o prefeito vai regularizar loteamento. A Karen está onde? A Karen está lá. A Karen está cuidando dos loteamentos públicos, que são muitos. E que nós estamos regularizando, vamos começar a Vila Betinho, estamos fazendo no Borma, estamos fazendo lá embaixo no Goiuém, são o que é público, o que era área pública. Área privada, ela até dá dica, mas ela vai até uma altura só. O Diego Ferraz é outro guri que dá dica. Então, não confundam. Eu não posso fazer uma rua no privado, porque senão eu nem termino a rua. Já me boto na cadeia. Então, essa área que tem atrás aqui, que é ali onde nós estamos fazendo o ginásio, que eu gostaria de dizer que dentro de poucos dias nós pretendemos inaugurar, dentro do ano centenário, enfim. Ali nós vamos ter muita dificuldade de asfaltar, porque tem área privada que tem loteamento, e daí o prefeito não consegue entrar, tá bem? Calçamento lá da gruta, vamos esperar, vamos fazer um projeto, se ela se tornar um ponto turístico, que é o que nós queremos, vamos se ajudar. Fazer uma pista de caminhada, se o proprietário nos dá, vamos se ajudar, daí se é um ponto turístico é mais fácil. Asfalto da linha, já falei para o seu Carraro. O portal da comunidade nós vamos mandar fazer para nós ter um portal, daí vocês vão dizer se concordam ou não, eu vou pedir para alguém lhe chamar lá, para dizer se concorda com aquilo que nós estamos apresentando. Lá em Caxias do Sul, que é uma região muito parecida com a nossa, tem identificação da comunidade, né? Isso me agrada muito, que cada comunidade que tu entra no interior de Caxias tem identificação, Colônia Bacia, e tem do ladinho as festas da Colônia Bacia. Os avisos da Colônia Bacia. Isso me agrada muito. E eu tenho pedido para a gente levar. Eu quero apresentar isso para vocês. Se vocês concordarem, nós vamos botar em todas as comunidades devagarinho, porque o bolso não aguenta. Vamos indo, até que vai melhorando. Eu quero dizer para vocês, por último, ao GPS rural, ninguém falou, né? O GPS rural, não é mesmo? Me lembrou aqui, é aquele... Você sabe desse assunto ou não? Sabe? Nós temos uma parceria com o governo estadual, através da Polícia Militar, e quero dizer para vocês que o governador Raimundo Colombo é o cara que nos ajuda muito, gente. Viu? Se vocês, o dia que o senhor puder rezar um Pai Nosso para ele também, reze, porque é uma pessoa que ajuda demais. A gente tem que ser justo, entendeu? Agora eu estava com o problema do aeroporto, o homem foi lá, contratou, fazia muitos anos que o governo do estado não contratava, ele contratou 50 bombeiros para nos ajudar, 16 desses bombeiros vão ir para nós, ele nos ajuda demais. E a gente precisa dizer isso, porque a crise continua pegando, mas eu quero dizer para vocês que parou de piorar. Esse ano está melhorando, já melhorou bem, mas continua com déficit, nós ainda gastamos menos do que nós arrecadamos, ou melhor, gastamos mais do que arrecadamos. Ainda a gente gasta mais do que arrecada, mas e esse déficit, quem me ajuda é o governo do Estado. Então, por isso, desdobre de algumas obras e que a gente vai levando. Mas a tendência é que o ano que vem seja um ano bem melhor que esse ano. Eu não podia dizer isso ano passado, porque ano passado nós fomos para o fundo do poço. E agora nós começamos... Nós, sabe quando a gente limpava o poço? Vocês são muito novos, né? Tu limpava o poço e depois tu ia botando o pé assim, né? Ia subindo. Eu já estou no terceiro degrau, mas tem 20, né? Ele está lá em cima, e nós estamos indo aqui. Estamos botando os pés e estamos subindo. O GPS rural é uma política inovadora que Chapecó está fazendo com o governo do Estado, com a Polícia Militar, e que nós estamos comprando a caminhonete, que deve ser adquirida ainda nesse mês ou no início do mês que vem. A prefeitura entra com a caminhonete, e as propriedades rurais todas vão ter um número, que daí a polícia, em poucos minutos, ela pode sair de onde estiver com a caminhonete e vir aqui na comunidade para trazer mais segurança. Os vagabundos também vão pensar, bom, Chapecó tem GPS rural. Então, é uma novidade que está vindo. Né? É uma novidade que está vindo, que nós vamos fazer a nossa cidade, o nosso município está mais do que assim. Contem comigo, nós temos, eu e o Hélio, 45 meses de mandato. Nós acordamos cedo e dormindo tarde, né? A gente gosta muito, eu estou muito feliz de ser prefeito, estou muito feliz de poder ser prefeito com a equipe que temos. Né? O Hélio está todos os dias conosco lá, um cidadão que nasceu no interior, sabe o que, que é, eu também, sempre filho de pobre, né? Nunca casei bem, mas é porque eu tive sorte, mas, enfim, tivemos que trabalhar a vida inteira, não, nunca tive moleza, e vocês podem ter certeza do seguinte, vocês têm o prefeito mais feliz de Santa Catarina. Isso já é uma grande coisa, né? E que gosta de trabalhar. O vice-prefeito me ajuda, o colegiado de servidores e secretários me ajuda. E nós estamos indo bem. E esse nosso, para falta dois minutos, eu quero mostrar por último que esse jeito de nós fazer política pública aqui, que é ouvir as pessoas, o governo do Estado, através da Universidade de Santa Catarina, nos premiou já. É isso aqui, ó. Sabe quando uma vaca é premiada com leite, ela não ganha um troço desse aqui? Eu também ganhei um brinco desse. Só que, como eu não sou boi nem vaca, eles botaram aqui. Nós ganhamos um prêmio por fazer essa ouvida aqui das pessoas. Então, se eu estivesse aqui sozinho, não ia valer nada. Por isso, muito obrigado pela presença de todos. Esse ano é um ano especial, nós vamos andar aqui nas festas, né? Vamos inaugurar o ginásio de esportes, vamos melhorar as estradas, vamos resolver tudo? Não. Mas nós vamos juntos resolver muita coisa. Tá bem? Conte comigo, que eu conto com todos vocês. Muito obrigado. Trata-se de 20 horas e 29 minutos. Muito obrigado. Dá tempo de assistir o Jornal Nacional, que hoje começa às 20h40. O Hélio quer um minuto aqui. Faltou um minuto, né? Faltou só um minutinho aí. Mas boa noite, prefeito. Boa noite a todas as comunidades aqui que, em torno da Colônia Serra, que já foram, que estão aqui presentes hoje, buscando a solução dos seus problemas em cada uma delas. Vocês estão de parabéns, porque é isso que deve fazer. O prefeito deu uma aula para nós hoje, sempre está dando, esclarecendo como funciona uma administração pública. E olha, não é nada fácil, vocês sabem, vocês me conhecem, a gente está aqui há tempo, por isso que eu quero ter essa oportunidade de dizer para vocês. Eu estou lá na prefeitura, junto com o prefeito, 24 horas à disposição de cada um de vocês. Quando vocês precisarem de alguma coisa, vocês sabem aonde nos encontrar lá. E nós vamos estar girando junto com o Cristiane aí, também na redondeza aí, junto com as máquinas que estão mexendo nas estradas, vendo se as coisas estão acontecendo. Se não estão acontecendo, vamos brigar, vamos levar para o prefeito, vamos dar ideias para as coisas que aconteçam. E as outras necessidades também que cada comunidade tem aí, procurar trazer em termos de saúde, em termos de colégio, em termos de o que for necessário, quando vocês apresentam essa necessidade, vão brigar por isso, né, prefeito? Então, conte comigo, tenha uma boa noite a todos vocês, muito obrigado pela presença, e nós, que nascemos aqui, que temos as raízes aqui dessa grande região nossa aqui, que, lógico, que compõe a grande Colônia Sela, Sede Figueira, mas tudo o que foi falado aqui, nós estamos, então, somos orgulhosos de estarmos aqui representando, pelo menos, com vocês, junto ao nosso prefeito Buligão. Um grande prefeito que já teve à frente de tudo que foi mais difícil ele passou, agora é fácil. E tudo que o prefeito passou dentro da nossa tragédia que aconteceu em Chapecó, hoje administrar a prefeitura é fácil, por tudo que ele passou. Então vamos acreditar numa boa administração, as coisas não são fáceis, são difíceis, mas passo a passo nós vamos fazer. Estamos numa situação saindo de uma crise, justamente a necessidade de vocês são bastante enorme, e principalmente nas estradas aqui do interior, que a gente sabe que o agricultor quer o quê? Uma estrada bem feita para transportar a sua produção. Obrigado, uma boa noite a todos. Eu achei que ele estava com chocolate aqui para me dar, mas não é o telefone.